descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma